Mulheres são como flores lindas e naturais. Eu passei por um jardim de africanas e orientais, dentre as quais a conheci, me convenceram que eu sempre quis. Eu sempre fiz o impossível pra bela sorrir. Se não há primeira vista, lança entrada, mais parcelas, nem que eu fique em dívida com uma moça mais bela. Seu sorriso singelo, singela meu estômago, me faz me enxergar as outras na vibe me extremago. E lá no sul de outra pátria, ela me trafica beleza, e nem a distância geográfica já não me impõe tristeza. Eu percebi com certeza quando vi essa mulher que igual no som do Berto Gessinger. Ela era de fé, não é café, mas mesmo assim também me mantém acordado. E sua inteligência atrai tal qual os beijos trocados, mesmo sem não trocado. Pra sair foi massa e me dá mais energia que açaí. Só pra sorrir cada vez que me abraça aí, me faz feliz. Se a vida é um show, quando toca essa aqui, só peça bem sem pressa. Eu fiz o que eu queria, ia ter muito mais ao lado dela. Mesmo vivo eu posso descansar em paz. Claro que há dois tipos de pessoas nesse mundo, Chris. Tem os brigões e os babacas. E tem as orientais gostosas. Elas fazem o que você quiser. Pode acreditar nisso. Depois que a gente discutiu, até minha foto de perfil, ela discutiu, ainda discutiu. Aqui que tem coração frio e sombrio, foi o momento em que ela sorriu e sorriu pra esconder o que um dia sentiu e fingiu. Entre planos, te amo, os enganos de quem só mentiu. Mas minha mente tem o brilho e discerniu tudo que ouviu. Então viu que os afagos que da lembrança apago foram à toa. E nos dias de garoa, sua voz ainda soa e ecoa. E o silêncio da minha alma se destoa. Pra longe minha paz voa. E eu percebi que sem teu boa noite, minhas noites nem são tão boas. Eu queria deixar bem claro que essa rima aqui não tem nada a ver com a primeira. Isso aqui é outra história, outra história. Essa africana maravilhosa. Oh, que mulher maravilhosa. Eu como. Legal, ter namorada é bom demais. Meu irmão tem três. Uau. Mas dá muito trabalho. Tem que comprar coisas, conversar.